Favela tem a bossa velha, que agora é nova. Minha gente tem a vibe que a bossa pede. E num momento como esse eu digo amém, porque eu tô zen. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Mais protegido que o teu anjo querubim, mais atraente que perfume jasmim. Falo do morro, represento ele, nunca abandonei. Laia, laia, mas sei, eu tô, eu fico, eu permaneço aqui. Tô no meu canto, espanto o pranto com o meu canto. Amigos verdadeiros, chegados preto e branco. Rezo pro meu santo, santo forte, vaso ruim de quebrar. Tô no meu canto, espanto o pranto com o meu canto. Amigos verdadeiros, chegados preto e branco. Rezo pro meu santo, santo forte, vaso ruim de quebrar. A minha velha bossa nova, a nossa bossa velha. A minha linda bossa velha nova, a nova bossa nova. Nova bossa nova, a nova bossa nova, Medimorã. Eu não tô em Hollywood, não tô em Nova York. Rimas em fast food, sem tradução pra lock. Nessa terra tudo planta, tudo que se planta dá. Esse ouvido tudo ouve, tudo que ouvi quer cantar. Esse rap bossa novado, é a velha bossa nova. É a nova bossa nova, com um groove repado. Faz malandragem dançar, faz vagabundo cantar. Faz o boêmio chapar, ei, ei. Tô no meu canto, espanto o pranto com o meu canto. Amigos verdadeiros, chegados preto e branco. Rezo pro meu santo, santo forte, vaso ruim de quebrar. Tô no meu canto, espanto o pranto com o meu canto. Amigos verdadeiros, chegados preto e branco. Rezo pro meu santo, santo forte, vaso ruim de quebrar. A minha velha bossa nova, a nossa bossa velha. A minha linda bossa velha nova, a nova bossa nova. A nova bossa nova. A nova bossa nova, Medimorã.